o nosso tema de hoje, como se livrar da raiva. Acredito eu que é um sentimento que todos nós temos, às vezes todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, é bastante comum nas nossas vidas. E a raiva é uma das emoções, ou talvez a emoção mais primitiva que nós temos. É interessante porque o amor, que é sublime, ele não despertou em nós antes da raiva. Ele está despertando ainda, ele ainda está amadurecendo, ainda está se fazendo em nós através dos nossos entendimentos. E a raiva, por que ela é tão primitiva? Porque lá na nossa pré-história, a gente precisava lidar com situações, vamos dizer assim, agressivas, de sobrevivência. A gente precisava ter uma resposta rápida. E a raiva, quando a gente tem essa emoção, fisicamente ela derrama na nossa corrente sanguínea a adrenalina, que a gente já ouviu falar tanto, que é aquele hormônio que muitas vezes nos deixa ligado, vontade de fazer alguma coisa. É um hormônio importantíssimo somente naquela época, por causa daquilo que eu disse, das respostas rápidas. Então nós tínhamos que lutar ou fugir. Por estar dentro da corrente sanguínea, ela vai direto para os nossos músculos. Tudo bem, mas hoje a gente já não tem mais tantos perigos que nem tínhamos uma vez. Mas continuamos desenvolvendo esses acessos de raiva dentro de nós. E o que acontece quando nós despejamos essa adrenalina para dentro da nossa corrente sanguínea, se não existe um perigo real para ser enfrentado, para ser usado? Aí começa os nossos problemas orgânicos, físicos, né? Porque ela aumenta os nossos batimentos cardíacos, que é uma das funções da adrenalina para a resposta, a pressão arterial. E como nós não agimos para isso, dentro dessa circulação, ela vai nos causando problemas, como tonturas, a própria pressão arterial elevada, a aceleração cardíaca, nós começamos a ter taquicardias, insônias. Tem uma série de sintomas que aparecem por causa dessa ocorrência, né? Mas por que que nós sentimos essa raiva ainda se nós não temos essa ameaça real como tínhamos uma vez? A questão é que dentro de nós, guardado nas experiências, nós relacionamos de uma forma inconsciente esses fenômenos. Então, quando nós nos sentimos muitas vezes ameaçados pelo outro, através de uma atitude que o outro está tendo, eu desenvolvo uma raiva. Eu estou ali sentindo aquela raiva. Quando esse outro, muitas vezes, me ofende, ou eu me sinto ofendido pelo que ele faz, eu fico com raiva, eu me coloco numa defensiva, pronto às vezes para atacar. Dependendo o quanto eu consigo controlar isso, eu ataco ou eu simplesmente seguro. Mas dentro desses dois extremos tem um monte de situações que eu manifesto. Muitas vezes dentro do meu dia a dia, com afazeres pequenos, simples, e eu não consigo realizar ou resolver, eu tenho às vezes acessos de raiva. Jogo tudo longe, quebro, enfim. Existem diversas formas, né? Todas elas, se a gente for olhar as origens, eu falei das manifestações, das origens são as nossas frustrações com as coisas, com as pessoas, são as nossas incompreensões das coisas como elas estão acontecendo. Nós podemos dizer que tem uma série de origens, só que todas elas provêm de uma única, que é o nosso orgulho. O nosso orgulho é como é mais do que um polvo, porque um polvo tem só 8 tentáculos, e o nosso orgulho ele consegue se manifestar numa gama bem maior do que isso. Então, cada coisa negativa, vamos dizer assim, que a gente vai manifestando, se a gente for olhar a raiz, é o orgulho, a não aceitação. A não aceitação própria, muitas vezes. Eu não aceito que eu tenha errado. Então eu fico com raiva de mim mesmo. E na questão energética, falei da questão orgânica, a questão energética da raiva, ela é talvez pior. Porque a orgânica eu sinto e vai chegar uma hora que eu vou me obrigar a mudar. Eu estou com um problema, aí eu começo a procurar, eu vou no médico, ele vai dizer, não, mas tu tem que ser mais calmo, mais tranquilo, tu não pode agir dessa forma. Mas a questão energética ela é um pouquinho diferente. A gente sabe que a espiritualidade ela é em grande número e ela está ao nosso redor. E nós fazemos contato com eles a todo momento. A questão é, com qual espiritualidade nós estamos tendo contato? Que bom se fosse só com aqueles melhores do que nós, porque daí então a gente seria acessado por eles e conseguiria fazer coisas melhores. Mas quando a gente entra numa sintonia baixa, como essa, vamos dizer, os bons não conseguem chegar até nós. Eles chegam, mas a gente não escuta, a gente não abre o canal para eles. Então quem é que começa a nos influenciar, a aumentar essa tendência que eu estou tendo? Aqueles na mesma faixa de vibração. Então as coisas se somam. Então aquilo que muitas vezes é uma coisinha pequena, eu vou aumentando e vou transformando, e muitas das nossas tragédias humanas começam em virtude disso. De uma vontade ampliada por um canal. Não são eles, somos nós. Porque sou eu que abro essa oportunidade, sou eu que faço, sou eu que aceito a sugestão. Então, para a gente pensar, né, é uma carga energética muito forte que nós estamos abrindo quando a gente sente raiva. Se a gente perceber quando brota esse sentimento, já é a raiva, mas ele ainda é pequeno. Experimenta falar ou agir dentro dele para ver se ele não ganha uma dimensão maior e para ver se aquele controle que a gente tinha até então ele não desaparece. Então, mais uma vez, está na nossa mão, né? A responsabilidade daquelas coisas que acontecem, que nós fazemos e nem percebemos. Como fazer? Porque o tema é como se livrar da raiva, né? Eu só falei de como ela se manifesta. Como é que a gente faz, então, para começar a controlar isso e não jogar para fora? Porque até nesse jogar para fora, muita gente diz assim, eu tenho que botar para fora, porque senão isso fica dentro de mim, como eu disse, na questão da adrenalina, e me faz mal. Tá, então me faz mal, então vamos fazer mal para os outros, já que eu não quero fazer mal para mim. Vamos fazer mal para os outros, vamos botar para fora essa raiva e vamos causar alguma coisa de ruim no ambiente que eu estou. Como fazer para se livrar da raiva? O primeiro passo seria perceber. A gente tem que começar a se dar conta que muitas vezes ela vem assim, ó, num impulso muito rápido. Tem algumas coisas que nos tiram realmente daquele controle que a gente costuma ter. E a gente tem que observar por que que aquilo realmente me descontrola. Qual face daquele orgulho que isso está mexendo comigo e que está fazendo com que esse descontrole surja de uma forma bastante tempestiva. O segundo passo, segundo não, porque não tem ordem, né? Mas assumir a responsabilidade sobre os meus atos e não botar a responsabilidade nos outros. Então, se alguém fez alguma coisa errado, por exemplo, me falou alguma coisa que eu me ofendi, é problema dele. O que eu vou fazer com isso, a resposta que eu vou ter, é minha. Então, eu tenho que aprender a controlar isso. Tem um ditado já antigo que diz, né, que a gente deve respirar, contar até 10. Por quê? Para dar tempo de não reagir impulsivamente. Então, dar um tempo de refletir. A respiração funciona muito bem nisso. Vários exercícios de relaxamento e meditação trabalham com respiração, porque esse ciclo energético que a gente está fazendo através da respiração nos abastece. Então, começar a dar tempo de reação. O exercício do perdão. Então, não ser tão intolerante com aquilo que os outros fazem. Às vezes parece que as pessoas nos testam, né? Parece que querem implicar com nós para nos realmente nos tirar daquele controle. Temos que saber disso e não entrar nessa, né? Entender os porquês daquela pessoa e fazer o exercício do perdão. Tudo é exercício. E perdoar também é um exercício. Exercício físico também ajuda a dar essa descarregada, essa tensão que nós às vezes alimentamos, né? Porque o estresse, ele acaba sendo, não digo eliminado, mas ajuda através da prática do exercício. Tentar mudar o padrão mental. Então, quando vem uma ideia dessas, às vezes, de, né? A gente até contar as mãos, né? Quando está com raiva, mudar, diz, opa, se dá conta, diz, vamos sair dessa onda, vamos desconectar com esse e vamos conectar com o outro. Vamos ser inteligente, racional, nós temos essa capacidade de agir por escolha, determinar o que a gente quer. Ajudar os outros é uma forma, porque nos coloca, através desse exercício também, fortalece a nossa empatia com os outros. Então a gente vê que muitas vezes aquelas bobagens pelas quais a gente faz com que isso surja, são bobagens. Que existem tantas pessoas em situação tão piores e que esse ato em si, não só o físico, não só o mental, mas o ato espiritual, o ato energético de auxiliar, ele nos abastece de algo diferente. E a gente tem que começar a fazer essas trocas, né? Começar a tirar essa, como eu disse, essa emoção primitiva, esses conceitos enraizados já há muito tempo, e começar a botar os novos. E a oração é o principal deles. O ato da oração verdadeira, sincera, nós estamos nos comunicando com a espiritualidade superior. Nós estamos abrindo o nosso canal para acessar essa espiritualidade, para que eles cheguem até nós e consigam nos dar alguma intuição positiva. E através disso nós vamos, mais uma vez, modificando. Então, para a gente perceber, né? É uma coisa tão primitiva, tão básica, mas que ainda exerce sobre nós, muitas vezes, um domínio, e que acaba acontecendo coisas nas nossas vidas que a gente, às vezes, só se lamenta depois. Mas tudo aquilo que a gente faz preventivamente, e o trabalho mental é um trabalho preventivo, a gente consegue uma mudança a curto, a longo prazo, enfim, depende da situação como ela surgir para nós.